Sérgio número 2? Afirmativo, já agilizando aqui. Obrigado. Obrigado, Lima, Lima, Foxtrot, plano cancelado agora ao 55, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista no 7. Chama de base para final, pista no 7, e base pela direita, para final, pista no 7, tem baixo travado, Lima, Lima, Foxtrot. Afirmativo, vai passar dentro, você vai levar a foto. É. Bom dia, informação em curso, Kilo, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, Zéu Zulu 19, Bangu, Abucu após sair direto Fortaleza, nível 350, sai da Momo, transição Proti, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5151, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Sente, autorizado Fortaleza 350, Apesulu 19, Bangu, aí voa Abucu e Fortaleza. Momo Frotia saída, decota 10, curva esquerda, 5151, transforma 208 ao controle, 3-2 no meio. Tanto, 3-2 no meio, acompanhamento correto, resposta pronto para o pushback acionamento. Obrigado. Tanto ao tráfego, vai chamar o relator em 1-9-9-5, S da foto. Salvador, boa tarde, é o Papatango Eco Delta Fox. Boa tarde, Papatango Eco Delta Fox. Note. Confirme agora no CEASA, senhor? Afirmo, senhor, no CEASA, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox está autorizado final pista 17, o número 2 para pouso nessa pista. Chame passando em Rimar, Eco Delta Fox. Paciência, Eco Delta Fox autorizado final, número 2 para pouso, Eco Delta Fox. 3804 no solo 56, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, obrigado, feliz ano novo. Igualmente, chefe. Salvando 7, em baixado e checado. Papapá, Lima, Lima, Foxtrot, pouso autorizado na pista 17, vento de 1 no 0 graus com 1-1 nosso. Lima, Lima, Foxtrot, solo 57, confirme pátio que se destina, senhor. Aero está ciente, condições de levar agora na Papá? Ciente, livre a pista na Papá, pátio 5 é estacionar porque está livre, Lima, Lima, Foxtrot, dono, dono novo, senhor. Torre, o Xbox Fox passou a vertical da Rimar. Papatango Eco Delta Foxtrot, pista no 7 liberada. Pouso autorizado, pista no 7, o senhor vento de 1-10 graus com 1-0 nosso. Quer negar? 1-0 no 5. Livre pouso, 1-7, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox Trot no solo 59, por gentileza confirme, pátio 5. 5 copiado, livre táxi à direita, táxi de recuo fora, estacionar a frequência livre, bom descanso, Eco Delta Fox Trot. 1867 com 145, 325, confirma. 1867, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Pátio Índia e Alfa, quando pronto, chame a torre 118, décimo 95, com ajuste 1015, confirma a autonomia? Autonomia de 325, então táxi para ponto de espera no zero via Pátio 118 de Alfa, chama 1895, voo 1867. Data pela ponte, Papa Romeu Serra Novembro Vito. Papa Romeu Serra Novembro Vito, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Cliente, Serra Novembro Vito. Papa Romeu Serra Novembro Vito. Aqui na Bela Vista, vai retornar pelo setor norte, entre mar, ok? Tem reporte visual com a NMA, Papai Romeu, Terra Romeu Golfo. Reporte é, visual, Terra Romeu Golfo. Desculpe para o controle, de para a base como doou. Seis, prossiga, senhor Zueco. Eu mantenho aqui onde está o desculpa do controle, hoje destino 015, reporta sobre o farol de reporte. Senhor do Eco, controle. Papai Romeu Serra do Eco. Coloque o código 0131. Então, eu que eu me lembro. E eu que eu me lembro, boa tarde, possível. Gente, o Patrão Yankee e o Rio Lima informe código locado 0125, confirma. Informe o transponder alocado 0115. 0115, confirmado, confirmado. Visuais, registro 0 no 5. 0 no 5, confirmado. Tá, Romeu Golfo, já visual com a NMA. Sente, frequência livre para correlação até o Rodogol. Livre, bom, viajar. O 255, a senhora identificação chegada bom, se você se mantém em nível de voo 050. 050, chegada bom. Decimal 95, copiado 07 a bordo. Você já me volta com a imagem. Sim, você está no meu Golf, pode ser encontrado em Mares, o senhor tipo no 05. 05, pode ser controlado até o negócio. Forte, pronto para o táxi. Um ataque 32 no meio. Voo 1867, protocolo 05, controle 208. 208, voo 1867, obrigado, mano. Não. Salvador, quanto boa tarde, boa noite, mestre Nicolás, passa 2 e 800. Sou 17, com tempo radar na decolagem, vigilância. Ciente, hora boa elétrica, boa noite, mestre. Obrigado, voz, hora telefone, boa noite, mestre. Dia telefone, boa noite, mestre. Resolução 771, contato radar estabelecido sobre a posição coral para interceptar a chegada da Mário Vuna Proa de Mário, descendo 050. Proa de Mário, 050, 2771. Alfa Tango Lima Juliette Lima. Confirma, decola da 17, tá no 4-4. Você pode na hora, a gente está no 014, Vitor Rio de Janeiro. Bom, é Lefa. Eu tô andando no Conselho. 3 horas, não pessoal. Gente, eu tô andando no 014. Na torre 118.95, ajuste 10.14. Já, 118.95, obrigado. 3 a volta. Realmente, vovô. Lima Juliette Lima, pronto, cópia. Lima Juliette Lima, autorizado. Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, Foxtrot Romeu Mike, após direto, nível 360. Sai da Arbor, após voa, Elefa, decola da 17, primeira curva, direita, transponder 5141, frequência do controle, Salvador, 120, decimal 8. 1867, controle. Controle, igual 1867. 1867, foi solicitado pelo centro via estrito nível 340, caso as falhas de comunicações mantenham o nível 340 como sinal. Seguinte, 340, recife, caso de espada, mantém, igual a 8-6. Lima, cotejamento correto, confirma o PLB e autonomia. Lima, Juliette Lima, copiado autonomia de 4 horas e alternando Serra Bravo, Golfo e Oscar. Lima, Juliette Lima. Cara, seu nome é Jackson, minha torre, 118.95, bom voo. Em 1867, chama Centro Recife em 128.8, alterna em 1260. Recife 288.260, vou 1867, obrigado. Passou o Pituaçu, aprovado o farol de Itapuã, ao Serra do Eco. Sim, já Serra do Eco, apenas atenção, tráfego no Correio Guaraxá. No momento, cruzando 210 pés em ascensão para 1.000 pés. Da presente, chama a torre 118.95. 205, Céu do Eco. Opa, Palmeiras, Céu do Eco. A Palmeiras, Céu do Eco, boa tarde, continuando a aproximação. Da presente, autorizado cruzamento de aproximação da 1.0, informa o tráfego do colando da 1.7, subindo para 1.000 pés, corredora, chefe. A visão é contrato, está iniciando o cruzamento aprovado em Rimar, Serra do Letra. Oi, 2.6.0, pronto, da 10. Isso, Linde Júlia, decolou o Juno 2, cruzando à direita no corredor Axé, forma um helicóptero abandonando a marinha do litoral para cruzamento da aproximação do pista no 0. Mantenha separado do mesmo, chama o controle 1208. 1208, Linde Júlia, iniciando o tráfego, porém não visão. 3216, autorizado, alinhei, decolar piscina 0, vento 090 graus, 119. Pode corredor achar, mantenha sem condições visuais, o ajuste de 14. Achei mil, Levo, confirma, pousei em mar. Frequência do solo. Céu do Leco. Leco, nenhum tráfego a reportar no momento. Chamando o solo controlado de Imar, o ajuste altímetro é 1.0 no 4. No 4 horas a reportar lá, Céu do Leco. dia, é um American 229. América 229, fala Salvador. América 229 solicitando um rebote da ponte 11 do pátio 1 para a posição número 1 do pátio 3. América 229, autorizado o pushback, aguarde para início do rebote. Ok, quando estiver alinhado para o rebote, no meio, contato radar na decolagem, saída Mongo, sub número 350. 350, possibilidade de One Frotti. Prezado em princípio por hoje, Cogvo, da 32 no meio. Cogvo da 32 no meio, muito obrigado. Diego, Rolando, no 100. Meia, 1, 2, 5, 5. 2, 5, 5, 2, 8, 9, 5. 8, 9, 5, até já. 10. 2, 7, 7, 1, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento e a porta estabilizada. Para 2.500, 2, 7, 7, 1, acusará. Salvador, boa tarde, 62, 2.000, da Oxané, descendo até o 150. Número 226, sendo a identificação chega da Mari, e se mantém o nível 050. 050 na Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom Pouso livre, cabeceira no zero, gol no 255. Azul 2790, informação em curso Mike, guarde cópia, prepare, é da Momo. Confirma a saída para o 2790. Saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Momo 2790, bravo. 790, autorizado Serra Brava, Lima Eco, via rota do plano de voo, nível 180. Sai da Momo, transição VATAP, decolada 10, primeira curva, esquerda. Transponder 5163, frequência do controle Salvador, 120.8. Alvida de Seixão, zero autorizado, Lençóis 180, confirmada para o meio de voo. Decolada 10, saída Momo, transição VATAP, primeira curva esquerda, aciona 5163 e controle Salvador, 120.8. O Azul 2790 informa que não cumpriu o gradiente. Azul 2790, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ciente que não cumpriu o gradiente, cumpre o gradiente mínimo da carta. Azul 1, ativo. Para travessia, o ajuste no 04, mantenha-se em condições de usuários e focos. Papaquilo autorizado, o táxi volta para ingressão no 7. Ano 255, salão 21, direito no 219. Direito 219, igual 255. Small 95. 771. Salvador, American 229, voltando. América 229, prossiga. American 229 solicitando autorização para prosseguir no reboque para o pátio 3, posição número 1. América 229, autorizado reboque até o través do portão meia dúzia. Ok, ao chegar no través da meia dúzia, chamarei. Solo voo 1255, livrou pista pela Foxtrot. Voo 1255, táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, portão 4, voo 1255. Chile, Torre Salvador, 1895. Aqui é motorizado ingresso no 7, até o hangar do Greve, reporte liberando pista. Região 0, no prossiga. Região 01, eu tenho 5 pontos de usuários no ajuste do 04. Intercortado, reporte para o controle de uma vez. Fernando aproximou 5, vou em Amã para interceptar a chegada Amã. A senhora identificação por gentileza, desça e mantenha o nível 050. Atingiu 050, 6226. 6226, ciente, você para 2500 pés, autorizado a ginásio, reporta sobre o Serra Vitor 366. 266, vai reportar. Thank you. Alô, América 229, solicitando permissão para ingressar ao PAC 3. América 229, agilizando autorizado, ingresso no pátio 3 para posição 01, reporte ao término. Ok, obrigado. Baixa travada, 2771. 2771, 2110, 1010, 1010. 771. Os dois amanhã controle. Prossiga para o 10296. Ação. Não tem posição, aguarde nova autorização. Sango Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, negativo, confirma o horário da notificação. Senhor Lima Papaquilo, mantenha, guarde cópia, mantenha escuta, quando pronto, um para cópia. Do Pax do Cutuaçu, rompeu o Foxtrot, Lima. Do Foxtrot Lima, ciente, chama torre 118, decimal 95. 1895, Lima. Brasil 2771, solo 27, direito no 209. 209. Torre Salvador, muito boa tarde, já estava ouvindo, Romeu, Fox Tratilina. Já estava ouvindo, Romeu, Fox Tratilina, boa tarde. Confirma a intenção do posto pista 17. Já faz voo direto na parte 5 do DTA. Gente, é presente, agilizando a noite, autorizado direto para 5. Vento 1-1-0 graus, 1-2-9, o ajuste 1-0 no 4. Agilizando direto na parte 5, Romeu, Fox Tratilina, grato. Salvador, meu guardião cordial. Bom dia, 3144, informação Lima, baixando para 1150, câmbio. 3144, assina a identificação, autorizado voar na porra do serviço 366 para ficar o procedimento em nave da pista 90. Sebastião, muito obrigado, feliz ano novo a todos, 366 na próxima. Igualmente, autorizado a descida para 2500 países sem restrições, o TAM 3144. Mantinho, 2500, obrigado. Pk 229, autorizado, ingresso no pátio 3 para a posição 01. Agilizando. Ok, obrigado, ciente. Conseguimos reporte missão controlado, volta de ano 00 graus, 139, no terceiro de aproximação do ano 0. Afirmativo, sem interferir com o desse construção da ano 0, reportar solo controlado, Romeu, foco pela direita. Funcionário 6226, ligue esponso, vento 100 graus, 129. Os autorizados, senhor 6226. Sol 3805, Mike em curso. Autorizado Serra Bravo, Golfe Romeo, FIA Opézulo 10, Papalfa Índia, Umbade, Opézulo 44, Pagog, nível 340. Saída da El, Leda, ótima, decolada 10, primeira curva, direita. Transponder 5170, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Serra Bravo, Golfe Romeo autorizado, Opézulo 10, Piraí, Umbade, Opézulo 44, Magote. 340 nível, saída da El, Leda, Mótiva, decolando a 10, curva direita, aciona 5170 e o controle 1208-2320. 3805, cotidiamento correto, reporte pronto para o pushback pela vez. Poxará. Estamos 3119. 219, obrigado. Salvador, boa tarde, o Xenemia 226, Libra, na Cisco. O Xenemia 226, taxi A, Alfa, reporte, Oeste da Juliette. Alfa, Oeste da Juliette. Azuleco, Salvador. Azuleco, confirma a atitude 1 no meu pé. Azuleco, sente o guarda-copa. Torre 2895. 2895, obrigado, bom ano. Também, excelente curso. Serra do Eco, fotocópia. Serra do Eco, fala só Mike em curso, autorizado. Serra Novena, Mike Romeu. Conforme rota do plano de voo, altitude 1 no meu pé. Decolada RMAR, do corredor Axé, coordenação com a torre, aciona 0126, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Aciona 0, vento 110 graus, 119. Autorizado pouso, pista 10, Xaner 6315. Um Proaçu, coordenação com a torre. Gente, era para seguir via litoral, confirme. Fiscal de Pituaçu, Guardião 01. Cidade Juliette, 6206. Serra do Eco, Com que autonomia? Saiu Eco para treinamento táxi, minha torre 118.95. Puxa, 6226, autorizado Juliette para o portão 07. 07, obrigado. Dizendo velocidade para 2109, o senhor número 2 na aproximação. 229 informando o término do rebote. América 229, ciente, frequência livre. Tem bom trabalho aí. Igualmente. Salvador 2790, pushback saneamento. Azul 2790, pushback coordenação, equipe de solo, livre acionar, reposta pronto táxi. Autorizado 2790. Acima, Lima Juliette Lima, para Brasília, só relembrando, árvore elétrica com curva direita. Autorizado saneamento, pronto táxi. Tango Lima Papaquilo, pronto copo. Romeu César West, boa tarde, pelo menos que teste o ataque. Tráfego reforçar, ajuste de time 0014, chamando fora do céu, no Serra do Eco. Chamando 6315, estação 37219, a direita. 2109, obrigado, um excelente ano. Obrigado, igualmente. Solo Salvador, muito boa tarde, eu, Xanar 6315, Licão, Ana 5. Xanar 6315, táxi Alfa, suporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette. Protocolo, Céu do Leco, autorizada pro A, Itaponta. Céu do Leco, colou 38. Projeto autorizado, já o cruzamento do eixo de aproximação do ano zero, mantém minha escuta. A sua escuta, Céu do Leco. Repetindo aí, tá, entendido que está autorizado, é isso? Afirmo, autorizado. Só tá pra... O Xenia 6315 está autorizado, Juliette para o portão 03. 2790 pro táxi, está na Petrolina, 4 horas e meia de autonomia com 41 a bordo. Azul 2790, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 3, Pátio 1, Pátio Índia e Pátio Alfa. Quando o ponto chega à torre 118.95, o ajuste 1014. Azul 2790, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa, por ponto de espera da 10, a torre 2195, ajuste 1014. E de Salvador, 3144, tá vendo? 3144, continua a pressionação, o ar, que esponja, ajuste 0014. KML14, 3144. 9, pushback coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Quatro, já está, autorizado com 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, o mesmo encontro aqui a gente fez, Rota 44. Até o Oscar, reporte para ingresso no 7. Cuidado. Entendeu que autorizado, reporte estabilizado, né? Então, meu Mike, já viu que você ganhou. Aqui já Vitor, falou com o código 01-25. Seria uma pista no teste. Juízo contra a linha. Qual procedente de destino, Vera Cruz, Salvador, confirma. Gente, você ainda tem de equilíbrio. Aeronave na curtíssima da 1-0. Vai com o índio, confirma a chamada para pouso? O meu índio, controle? Então, Mike, índio e Vitor, controle? Chamada para pouso? Sim. Estabilizou, visual com 0-6-3-2-0. Eu vou fazer uma região 01. Assim, no Jetlin, 91-10 graus, 1-3-10, atento para se descer. Arena 3-2-0, chama a torre 1-1-8-9-5. Lá na torre, graço, feliz ano novo, 7-3-5. 01, pra cima? 01, na versão de Piatã, atenção na parte do grau. 01, informe o tráfego da Colômbia, pista no 7. Abandone a linha do litoral e reporta próximo ao pátio 5. Temos uma aeronave para posição 0. A divisão não tem condições de efetuar o cruzamento até o pátio 3. E aí, 01? Conforme está circulando pista no 7, continua a aproximação e reforça próximo no farol Guardião 01, devido a aeronave para pouso na pista 1-0, é aguardar o cruzamento do eixo de aproximação. Guardarei essa voz, Alonso. Oi, 2790, a quantidade pronta. Alternativa, esperar o galeão com 3 horas, 50 minutos. 3805, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando o ponto chame a torre 118, decimal 95, o ajuste 1-0-4. 14, Lilo Taxi, Delta, Ponte Vera, Ponte 94, 2, 3. Alô, muito boa tarde, o trânsito 3144 livrou. Câmbio 3144, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Lilo Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 3144. Final, já 5 visual para o lado, final do governo. Autorizado cruzar o eixo de aproximação da 1-0 retaguarda da aeronave, prosseguindo o pátio do Gré. Cruzar o eixo retaguarda da aeronave, já para falar final, pátio do Gré, guardião 01. Alô, 3144, antes da Juliette. 3144, prezado Juliette, para o portão 1-1. Juliette para 1-1, 3144. 1-0-1, livrou o eixo da 1-0, não tem não para o Pátio do Gré. Guardião 01, 91-00 graus, 1-0-9, reporte, estão controlados. Portará controlado 01. CNR 320, São Francisco 49, direito 1219. Direito 1219, até 1219. Salvador, boa tarde, Chanel MS3, 220, do Brasil. O Chanel MS3, 220, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, né, 320. Salvador, próximo pátio 0. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser. Aliane Marcelo. Confirma, decoladão no 7, está no pátio 5. 01, seu está no 5-0, bom dia. Obrigado, bom dia. De Ocito, DCC. Mike Uniforme, Mike Lima, Índia, após sair conforme rota do plano de voo, nível 280. Sai da Arbor, após voo a Elefa, decolada 17, primeira curva, direita, transponder 5405, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 1208-2790. Lima Papaquilo. Escuta aí, amigo, correto? Confirme o POB e autonomia? 180. Confirma sem restrições para 180, para 2790? Sim. Afirmativo, sem restrições, 180, 2790. 4. Lima Papaquilo, sua rota Obdude, Ofito, após posição Mike Uniforme, Mike Lima, Índia, após voa Papá Eco Romeo Lima Alfa, após Papá Alfa, November Eco X-Ray, após Fox Romeo Mike, após Whisky Uniforme 1-0. Xenemia 320, autorizado Juliette para o portão 062. 705. Ô Salvador, Gono 256, boa tarde, informação Mike, portão 4, solicito autorização São Gonçalo do Maranhão. Gol 1256, informação em curso Mike, quadricóptero, prepare, Puca, transição Zipar. 256, aguarda. 1256, pronto cópia. Pronto cópia, 256. Gol 1256, autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, Fia Operador 10, nível 370. Sai da Puca, transição Zipar, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5417, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, via Alpero Zulu 10. Decola da 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5417, controle Salvador 1208, gol 1256. Gol 1256, acompanhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Entra 1256. Controle de Salvador, Serra 3805, decolar para a escuta. 3805, contato radar na decolagem, saída da El, subo para o nível 340. Salva 340 da El, 3805.